咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。É assim que eu tento buscar o peso leve dos anjos, rimando meu caminhar. Sob meus próprios arranjos, além do que os olhos veem, daquilo que te arrepia. Se o peito bateu pesado, é porque já sentiu a magia. Tiro das sombras minhas cruciais reflexões. Ouço os ecos do silêncio aqui, deixo minhas impressões. As respostas quase sempre vêm em forma de questões, mas a gente só entende após algumas estações. Elo na trilha, PGK e a família. Cada disco bom encontrado é só notar o olho abrir. Escreva, escreva aí. Escreva lá. Por mais que não acreditem, muita coisa vai mudar. Mudanças. Com ritmo incerto. Mudanças. Com ritmo incerto. Mudanças. Com ritmo incerto. 983, datando a existência do 006, se deixar fugir essência. No bolso, nada além das mãos nessa trajetória. Sedento pelo amor que reescreva toda a história. Caleidoscópio em vão, a mente são, o corpo não. Retrospecto sonoro, ideia sem os pés no chão. Alucinação psicodélica cada vez. Música boa se encontra em escassez. Na latente da latina pras zonas colaterais. Intacto na frente de obstáculos reais. A vida é mais que sucessivas tentativas sem teor. Palavras corrosivas, meu verso é incolor. Mudanças. Com ritmo incerto. Mudanças. Com ritmo incerto.